A hora chegou de nós reagir, mandar tudo pro cão ver a fumaça subir. Os vermes apavoroso, eu tapa na cara. Interior do Paraná, filha da puta de Far. Chegou a sua vez, sentiu o que eu senti. Esquartejar de pouco a pouco, isso tá bom pra mim. Deixar cada pedaço no banco da praça. Mostrar pra sociedade aqui o chicote estrala. Põe lá no pinga-fundo, tem matéria nova. Encontraram o corpo contigo, de farda e bota. A mãe que chorou não foi a do pó. O coração espatifou com um tiro da nova. Revolta no batalhão, gostou, vem cobrar. Mas também tem pra trocar, apetite pra matar. Vocês de oitão, de barca, pensar que vou. Só de golfeira, falo, metralhador. Tupa na cara, pistola encapuzada. Esperando a barca passar, mandar tudo pro zão. Presente pra mãe de gambé, tachão lacrado. Flores no velório, um pequeno retrato. Isso é um pouco que a gente sente na pele. Uma metralha na sua cara, você mija e treme. O quadro é mato, moleque real, Gambé pra no cu, um bando de covarde. É filha da puta, cê merece é bom. Que explode o globo, que te deixa na mão. Sem um pedaço de grão, pedindo pro auxílio. Chorando para Deus, seu pedido vai ser ouvido. É filha da puta, cê merece é bom. Que explode os globo, que te deixa na mão. Sem um pedaço de grão, pedindo pro auxílio. Chorando para Deus, seu pedido vai ser ouvido. Os meninos alcançou, chegar em casa quebrado. Gambé é filho da puta, seus dias estão contados. Tamo aí pra mostrar o que passa na mente. Quando você enquadra, descarrega o bem. Bate nos irmãos, pensa que intimida. Tamo pra matar, morrer, exterminar a sua vida. A temporada é de caça, de verme e bundão. Vários tiros na cara, foi morar com o cão. Somos o exército de bombeta e calça larga. Pronto pra te exterminar, te rajar na paz. Vê a lágrima da viúva escorrer pelo caixão. Interior do Paraná, o bang é louco já. É só moleque apetitoso, com sangue no olho. De frente a barca, mostra que o barato é louco. Não paga madeira pra esses vermes vacilão. Engatilha e roda o tambor do oitão. Vem, filha da puta, cê merece é bom. Que explode os globos, que te deixa na mão. Sem um pedaço do cano pedindo pro auxílio. Chorando para Deus, seu pedido vai se ouvir. Verme, filha da puta, cê merece é bom. Que explode os globos, que te deixa na mão. Sem um pedaço do cano pedindo pro auxílio. Chorando para Deus, seu pedido vai se ouvir.